Game Drop Podcast. Aumentem o volume do seu videogame, está começando mais um Game Track para vocês. O Game Track 24, Game Track muito especial e dessa vez quem está comandando sou eu, Excel, olha só. Olha, tá certo, 24. How convenient. Excel. É, exatamente. Eu tô me sentindo deveras deslocado, porque normalmente eu puxo meia lua X e não Game Track. O Zabuza está ausente por motivos profissionais, ele tá dando cu. Então a gente tem que gravar sem ele, não é verdade? Uma pena. Exato. Então vamos aos nossos participantes. Alô galera, aqui é o Excel e arrumar as cuecas por cor é uma coisa extremamente. Eu sou o Plus de Avan e eu sempre sou a menina da relação. Eu fico imaginando a mulher com aquele... aquele peru gigante. Não é pra tanto, não é pra tanto. Toma essa de Avan. Se bem que os Avan iam gostar. Como assim? E aí galera, aqui é o Sr. B e o personagem que o poder dele é montar nas costas dos outros é gay pra caralho. Definitivamente. Então galera, nesse Game Track especial 24, nós vamos estar falando sobre jogos ruins, mas que tem uma música boa, porque afinal de contas o nosso foco é a música, né? Então vamos para a leitura de e-mails e já já estamos de volta. E-mails! Começando a leitura de e-mails, dessa vez estou sozinho aqui, relativos ao cast de número 23, que foi sobre Yosemite. Não era melhor fazer essa leitura de e-mails, só que devido a problemas na edição do áudio, eu não sei muito bem se o Excel ou o Javan estava editando isso. Pode ver que eu não estou participando, porque eu estou aqui na cidade do Sol Rachante do Paraná, que é Ivaté, que tem a mesma temperatura que Fortaleza, que está lá no nordeste do país. Enfim, vamos lá. Alguns recadinhos sempre a gente gosta de passar aqui. Nosso Twitter está repleto de novidades. Fica a gente lá no @meluix. E dessa vez a gente teve alguns comentários bons, né, no podcast número 23. Teve o um comentário do Rodrigo de Costa lá dizendo que quer ver minha tetinha. Como assim, meu Deus do céu, pode parar com isso. Teve o um comentário do Madruga Jackson, que eu bolei aqui, que ele diz assim: fala pessoal do Meluix, sou ouvinte novo e gostaria de dizer que estou gostando muito da qualidade dos casts. Também já comecei ouvindo os casts de grandes clássicos do Rock and Roll Racing e do Ocean Remix. Ótima seleção de música. Eu gostaria de comentar sobre o incrível CD Channel Gears Human and Gears do Ocean Remix. Esse é ótimo, depois de ouvi-lo, fiquei com uma vontade enorme de jogar o jogo, principalmente pela música Off Sea and Fire, que é a preferida dele. Então, Madruga Jackson, obrigado. Eu conversei com ele um pouco no Steam lá, a gente tem uma rixa lá no Magic do Gathering. Quem quiser jogar com a gente, só chega lá, depois a gente deixa os ID aí. Teve o próximo comentário aqui do Eric Santos, que também participou nesse cast. Ele é lá do Tudo no Pote, né? Ele diz assim: cara, muito foda esse Game Track. Curti porque as músicas foram bem diferentes entre si. Deu uma misturada legal. E agora todo mundo deve achar que eu cheiro cocaína, de tão rápido que eu falo. Continue com o ótimo trabalho. Obrigado, Eric Santos, pelo comentário. Então vamos para o próximo comentário aqui, que é do Paulo Lima. Ele começa assim: cara, parabéns por mais esse Game Track, muito bom mesmo. Conheci o site quando procurava algo sobre World of Warcraft, novo vídeo. E acompanhei desde o episódio 19. Continue assim e estou no aguardo da segunda parte sobre Final Fantasy. Deixo abaixo uma sugestão do C-Remix que não sai do meu celular, que é a parte do C-Remix que fala sobre Final Fantasy. Então, em breve a gente vai ter a segunda parte de Final Fantasy, a gente não está vendo se vai fazer sobre 5 e 6, ou do 5 ao 8, eu não sei muito bem, mas isso a gente vai negociar e verificar. Além dos comentários que eu li aqui, a gente teve dois e-mails. O primeiro e-mail que a gente teve aqui foi do Túlio, o editor-chefe lá do tudonopote.com.br, e no e-mail dele diz assim: salve, salve galera do Meluix, aqui quem escreve é o Túlio do Tudo no Pote, e quero abrir a mensagem no pote com um grande parabéns pelo trabalho. Game Track 23 ficou muito legal, a começar pelo tema, o remix é uma referência no mundo todo, o que não falta lá é game music de qualidade. Sobre as músicas, concordo plenamente que o tema de Street Fighter lá, que eu citei lá, que foi com a voz da música do Ken, ficou muito foda. Sobre o tema que o Diego do Phoenix Down comentou, que foi aquele álbum Serial Monkey Business, o Tudo no Pote também tem um podcast, mas eu vou deixar o link pra vocês que eles falam exclusivamente desse álbum lá. Então vou deixar o link pra vocês escutarem. É muito show de bola. Ah, ele diz assim, que o Eric representando o Tudo no Pote foi muito bacana. Ainda mais que ele pegou um ótimo clássico do ano cabalístico de 98. Scorpion e Tudo no Pote. É, e no mais, só músicas bacanas mesmo. Interessantes e variando de maneira muito legal. Por todos os estilos abordados no Rotten Remix. Que é eclético e prova que nem todo remix é só meter uma batida de fundo ou transformar no heavy metal. Continue com um ótimo trabalho aí no cast, espero mais crossovers com Tudo no Pote. Então, em breve a gente vai ter uma surpresa. E vamos para o próximo e-mail. Abraço, Túlio. Vamos para o próximo e-mail aqui, que é do Marcos. Marcos Melo Correia. O e-mail dele começa assim. Olá, galera do Game Track, muito maneiro o podcast sobre o Rotten Remix. Tem um pouco a acrescentar, exceto o fato da primeira música ser escolhida pelo Zabazassan. Escolheu um medley com a música de Final Fantasy. Grande parte da composição dela é formada pela música Battle with Gilgamesh, do Final Fantasy V. Estão de parabéns pela escolha do tema de batalha do Final Fantasy VII, um trecho da batalha do Chrono Trigger. Parabéns. No mais, é isso. Até a próxima. Obrigado, Marcos Melo Correia, sempre tá mandando e-mail pra gente aí. Então, galera, é isso. Continuo nesse cast aí, que eu não estou participando devido às viagens profissionais, né, que eu trabalho na universidade, fazendo as coisas e blá, blá, blá. Então, até a próxima. Tchau. Olha, esse tema foi totalmente fora de pauta. A gente tinha montado uma pauta bem bonitinha com o tema e tal. E quando a gente se tocou que seria o Game Track 24, a gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. E como sobrou pra mim essa missão, eu falei, cara, já que a gente tem que fazer alguma coisa diferente, eu não tô afim de falar de jogos gays, vamos falar sobre jogos ruins. Olha só. Por que você não tá afim de falar de jogos gays? Porque não existem. Mentira, existem vários. Você não sabe? Ah, tá. O que, Final Fantasy? É. Tá aí, velho, porra. Toma essa, né? Então, vamos falar de jogos ruins, mas que fizeram uma trilha sonora muito boa, né? Javan, se você puder fazer as honras... Eu vou começar com um jogo, cara. Um jogo lastimável, que veio de uma franquia não exatamente tão boa, que veio, enfim... É Sonic, né? O Ulisses Azul, malandro, rápido, corre mais rápido que todo mundo. Pô, mas aí você é um sacana, né? Porque você escolhe pra falar um que depois do falecimento do Dreamcast, resolveu fazer todos os jogos ruins possíveis. Mas todos eles andaram seguir a linha do Adventure, dos Adventures. Esse foi o problema. É, então, exatamente. E daí eles pensaram que era uma fórmula que ia dar sucesso e acabou sendo totalmente errado. Sonic Heroes, que é o primeiro jogo ruim de música boa que eu vou falar, veio aí com essa ideia de implantar três personagens num jogo de velocidade rápida, que é basicamente um jogo de corrida. Basicamente não, que lembra um jogo de corrida por ser tão rápido. E botou lá, você tem que ir com três personagens ao mesmo tempo e é absurdo. Além de ter todos aqueles personagens animais felizes random que tem no jogo, que são 12 personagens, é muito ridículo. Porque eu me lembro que assim, quando eu fui jogar pela primeira vez, eu achei, nossa, legal, né, cara? Nossa, a música já de começo do jogo... Aquela coisa mais moderna, sabe? Nossa, genial, assim. Muito boa a música mesmo. Não é uma música chata, não. É uma música bem feita, até. Apesar de ser bem moderninha. E daí, você vai lá jogar e tal. Pô, tem quatro equipes pra escolher, né? Primeiro tem o Sonic, somos a equipe Shadow, a equipe da Amy e a equipe lá do Spear, que é um camaleão. Daí, tá, falou lá, joguei com o Sonic mesmo e tal. Daí, quando você pega coisa do jogo, você vai lá. Ah, tô correndo pro Sonic e tal. Daí, tem uma hora que não dá mais pra correr. Você para, assim. Pera, o que tem que fazer agora? Você acha que ele ia aguentar ficar correndo o dia inteiro, cara? A pessoa cansa, velho. Não, nos outros ele aguentava, desculpa. Então, daí você é obrigado a mudar pro Knuckles, o Sonic e o Tails, eles viram bolinhas, quando eles podem virar aquelas bolinhas. Ele segura os dois e começa a jogar batendo todo mundo. E daí eu descobri que se eu ficar só com o Knuckles jogando bola em todo mundo e batendo todo mundo, eu nem preciso usar o Sonic ou o Tails. Que a ideia do jogo é... Você tem que usar os outros. Às vezes você tem que usar o Tails porque você tem que voar. Então daí o Tails vai lá, carrega o Sonic e o Knuckles numa mão e vai voando com a cauda. Tipo, o jogo ficou parado. Ficou todo quebrado por causa disso. E o jogo é uma merda. Com certeza uma merda. Quem acha bom é meio maluco. Mas a trilha sonora, muito pelo contrário, veio aí muito boa. Como quase todas as trilhas sonoras do Sonic são. Seaside Hill, aliás, que é a primeira fase do Sonic Heroes. É uma música de, cara, é fantástica. Eu acho incrível. Então, toca aí. então, o jogo aqui que eu escolhi é um jogo PS1 que se chama Tomb. É Tomb o nome do jogo, que usa pouco tempo até. É não Tomb. É Tomb Raider, é só Tomb, galera. Só Tomb, Tomb exclamação. Então por aí você já tira, né? Como que vai ser o negócio? É aquele jogo do carinha de cabelo rosa. Cara, é um cara de cabelo rosa, estilo de Goku, de desenho, saca? E ele protege a natureza lá de uns porcos bizarros. E como ele mata as pessoas, ele gruda, acopla na parte traseira do corpo do porco. E tá aquela direção, mas tipo assim, cara, é muito escroto. Depois que você joga muito no jogo, você fica, porra, por que você mata por isso? E dá uma porrada, cara. Eu pensava que era tombo o nome do jogo. Cara, o jogo é meio parado, meio 3D falso, que não funciona muito bem. É tipo, você fica vazando de lado. Você não pode esperar muito de um jogo que os seus grandes inimigos, destruidores de natureza, são porcos e você mata eles botando... Acoplando-se às suas traseiras. Uma engaixada, engatada. Você mata os porcos coxando eles. Então, cara, qualquer jogo com essa premissa, sabe, você não pode esperar muito. Aí, tipo, porra, o jogo você vai. Eu fui jogando com um amigo meu, né? Meu amigo gostou pra caralho do jogo, ficou zerando. Normalmente ficava na casa dele jogando, ou vendo, sei lá, whatever. E, cara, as musiquinhas são pequenas, são meio infantis assim e tal, mas ficam na cabeça de um jeito tão absurdo. Mas tão absurdo. É tipo música do Mario, saca? Porra, acaba lembrando, fica na cabeça de tanto de tudo passar. E eu escolhi a fase, uma das fases, né? Que é uma das mais fáceis, que é a fase dos anões lá, do Ar Forest. Do Tomb 1, PS1. Então, toca aí. Eu vou falar sobre o jogo Union Racers. Union Racers, pra quem não lembra, é um jogo de Super Nintendo que você era um monociclo que apostava corridas. Você apostava corridas e você ganhava mais pontos na corrida se você fizesse manobras em 3D, cara. Com unicíclo. Com unicíclo. Manobras com unicíclo. Exatamente. Radical. Pensa, né, cara? Tipo, não. Eu fiquei imaginando um palhaço fazendo malabarismo com unicíclo, tipo, jogando daquele negócio na corrimão, tá? Fazendo malabarismo. Pera aí. Você não. Tipo, ninguém tá no monociclo. Tipo, o monociclo corre sozinho, o monociclo fantasma. É, você é o monociclo. É um monociclo animado, né? Genial, cara. Não, é um monociclo animado, é ridículo. Eu vou. Vocês podem até conferir aqui a capinha junto com as outras dos jogos que a gente tá falando ali no post. Cara, é extremamente ridículo. Eu vou botar inclusive uma imagem do gameplay pra vocês terem uma noção do quão tosco era isso. E você ficava correndo, sua pista era como se fosse um canudinho. Uma grande barra de doce. É, como se fosse um canudinho, sabe, cara? Era muito escroto esse jogo. Ah, mas pera, parece um pouco divertido, não sei. Sim, com certeza, um jogo que você é um monociclo corredor que faz manobras é divertidíssimo. É muito engraçado esse jogo. Cara, é tosco demais, cara. É tosco demais. Mas incrivelmente a trilha sonora do jogo ficou muito bem feita, cara. Olha, palmas para os criadores dos jogos, os desenvolvedores. Oh, parece que eles chegaram assim e falaram, ó, vamos criar primeiro a trilha sonora e a gente monta um jogo em cima. Chegou na hora de montar o jogo. Ah, acabou a criatividade. O que a gente pode usar aqui? Sei lá, um jogo de corrida? É, massa. O que você tem aí? Ah, eu tenho uma tampinha de Pepsi, um boneco do Alf e um monociclo. Monociclo, cara! Então, o boneco do Alf fica melhor aí. Ó, o boneco do Alf correndo. É palito. Pô, sempre quis ver o do Alf, cara. O Alf era caro. Porra, né? Eu vou escolher a música de abertura do Uni Racers. Toca aí. Uni! Eu não resisti, cara. Porra. Tá o Bob e a Uni correndo desesperada, né? Tá o Bob com a Uni no colo, no Uni ciclo, né? É, correndo atrás dela. Agora que eu escolhi, cara, é outro jogo de uma franquia que deu muito certo, aliás, dá muito certo até hoje, e só deu frutos bons, basicamente só deu frutos bons, que vem da franquia de Mega Man, mas o jogo específico, cara, é Mega Man 8, que saiu totalmente de linha de Mega Man clássicos, do 1 ao 6, e o 7 e o 8, eles fizeram umas versões randomicamente estranhas, tentando copiar o sucesso que foi o Mega Man X, com as fases mais complexas e tal, e mais com um gráfico melhorado e tal, mas nunca deu certo. Pra mim, Mega Man, o clássico, Mega Man Classic, é clássico, é o 1, 6, o 8 e o 9. Peraí, vamos refazer isso aqui. Pra você, o Mega Man clássico é o Classic. É, rapaz. Não, peraí, Javan, ouça isso aqui. Ah, é. Palmas pra você, meu garoto. Palmas. É, me deixa em paz. Mas enfim. Eu vou ser escroto pra cara de discordar de você. Eu gostei muito do Mega Man 8, cara. Ah, eu também gostei de jogar bastante, cara. Ué, cara, joguei pra caralho esse jogo no emulador da vida aí. Você tá falando isso porque você era um meta e você não conseguia nada do jogo. Jogar difícil pra caralho. Você tinha que ficar pegando as porquinhas pra poder fazer a parada lá. Mas o 8 era bem mais assim. Sei lá, é que o Mega Man, ele, os clássicos do 1 ao 6, eu digo assim, eles tinham aquela peculiaridade foda, que era, tipo, eles eram muito difíceis. Daí, tipo, o que eu reclamo... Que muita cara, se é jogo difícil, você vai jogar Kid Chameleon. São mais de 100 fases, não tem save, nem continue, nem password. Mas, tipo, era aquela coisa, saca? Se você quiser jogar um jogo difícil, era Mega Man. Daí, tipo, ficou fácil de mudar pro vinho, porque Mega Man X é basicamente fácil. Certo. Além que, sei lá, o Mega Man pra mim não era tanto uma criança como apareceu no Mega Man 8 e 7. Ele era um pouco mais... A única coisa que eu concordo, quer dizer, contigo é o Mega Man parecer realmente muito uma criança, mas eu gostei, cara. Gostei até desse jogo. Você lembra que tinha até o cachorro lá, eu esqueci o nome dele, tinha umas fases que você voava com o Rush. Porra, era maneiro voar com o Rush. É, mas eu um jogo de navezinha lá, maneiro e tal. Tá, vamos parar de atrapalhar e deixar isso mal. Não, eu pessoalmente acho o jogo uma merda. Mas só fique sabendo que o jogo ruim seu não é aceito em nosso videogame. Ok. Mega Man 8, Opening Stage, era a música viciante quando meu primo jogava Mega Man. Não era eu que jogava, assistia ele jogando. E ele ficava chutando aquela bola ridícula, com aquela armadura rosa, você jogava um bolinho no chão e dava um chute nela. É, vamos combinar que o Mega Man nunca deveria usar uma armadura rosa, muito menos jogando futebol, né? Cara, escroto, velho. Daí eu me lembro disso e a música da fase de abertura era bem legal, viciante até. E a música do jogo em si não saiu do patamar do outro. Saiu do patamar dos outros jogos, mas não ficou ruim, ficou boa. Então, Mega Man 8, Opening Stage, toca aí. Falar de um jogo que é bem recente até, se chama Venética, que é um jogo que você escolhe uma mulher lá e você pode fazer ela virar uma guerreira mesmo, né? Tem um negócio muito espiritual, um negócio medieval. Pô, eu cheguei, pô, maneiro, né? Temática do jogo, legal. Vamos lá, cara. Tipo assim, eu cheguei na cidade, né? Caralho. Que merda. Do lado, cara, é uma punheta no jogo, saca? Tipo, vai lá, resolve o problema pra mim, volta, não sei o que. Agrade não sei quem, mate o carinha ali, volte, não sei o que. E os combos são bem limitados, sabe? O jogo tinha tudo pra ser bom, tinha todo aquele tema épico. As músicas que é o que diferencia pessoalmente, cara, são todas épicas, são todas, porra, um jogo fantástico, medieval e pá. O gráfico é até mais ou menos, assim, não é muito bom, mas é mais ou menos, sabe? Mas aí vai e peca nessa parada da história, cara. Pô, aí... fraco, sabe? Tipo, o cara tá indo na padaria pra farinha pra dar pro mendigo e tá com a música. Assim, a plot do jogo é ridícula. Tipo assim, ah, você é a mulher lá do cara, do guerreiro, e aí uma invasão, o seu marido morreu. Aí você vê ele no mundo espiritual, aí você faz um trato com a morte pra poder ficar vendo ele no mundo espiritual se você puder. Só que tem que matar uns caras pra poder ver ele de novo. E, tipo, você vai até o final do jogo assim, saca? Cara, que forte filha da mãe, né? Ela vira assim, ah, não tô afim de fazer meu serviço, então eu vou alugar aquela pessoa ali, ela faz meu serviço e em troca eu dou um doce. É, basicamente. É, nem um doce pode comê-lo. Não, é tipo, toma um doce, dá uma lambida e acabou. O cara vem, fala três palavras com ela, fala eu te amo, aí some. Porra, mano. Mas vendo outra coisa aqui, vendo gameplayzinho aqui, a movimentação do jogo também não é bacana, não. Não, é bem travada. Bem mal feitinho, assim. Apesar de ter umas jogabilidades maneiras, um negócio de combo, mas a movimentação não encaixa bem, entendeu? A primeira imagem que eu vi do jogo e tal, as primeiras imagens parece que é um jogo legal, quando não tá aparecendo gameplay, tá aparecendo as artes, assim, tipo, um bagulho bem feito até. Aí você vai ver o gameplay em si, nossa, tipo, cai totalmente. Te engana bem, vamos dizer assim, né? Ele é tipo um Fable mal feito, né? Isso, cara! É, parece. Isso. Eu vou te falar, cara, que a mulher não foi o que me incomodou mais na história, porque ela seria muito maneira se ela tivesse, tipo, perspectiva de vida no jogo. Ah, entendi. pois é. Ela vem de uma raça extinta, porque ela tem perspectiva de vida. Não, né? Sei lá. Cara, foda-se. Foda-se, toca aí, Venética, busca lá do menu, que é que mais fica na cabeça. Música muito épica, foda. Toca aí, então, a música do jogo da comedora de bacon com expectativa de vida. É isso aí, comedora de bacon. De bacon. Porque ela não tem expectativa de vida, né, cara? Você vive à base de bacon, você não tem expectativa de vida também, você pode morrer a qualquer momento. Ah. Não, isso é mentira, você não morre comendo bacon. Não, comendo bacon você não morre mesmo, você vai morrer engasgado com o bacon ou tipo, faltando ar. Isso é tudo mentira, tudo mídia. Prova, posso provar pra você. Então, galera, agora eu vou falar de um jogo que vai quebrar a minha sequência, porque dois dos três jogos que eu escolhi são jogos velhos. Eu escolhi um bem moderno, mas bem moderno mesmo, de 2008 para ser mais exato. jogo que muita gente esperava muita coisa, os gameplays, né, que tava saindo quando não tinha sido lançado, pareciam magníficos, olha, parecia aquele jogo top que todo mundo tava esperando, e foi uma das grandes decepções de todos. Mas como eu já ressaltei num game track anterior, o game track de spin-off, ele tem seus pontos positivos, sim. Os gráficos foram muito bem feitos. Só isso. Não, os gráficos e a trilha sonora, porque senão ele não estaria aqui, né? Senão não seria pontos positivos. Tá. Eu tô falando de Mortal Kombat vs DC Universe. É. Cara, que jogo idiota. Vamos combinar. Ai, cara, a fórmula, cara, era até boa, cara. Tinha tudo pra ser um spin-off de sucesso, entendeu? E eles conseguiram cagar o jogo mesmo tendo gráficos e trilhas sonoras fodásticos. Isso que é incrível. Pois é, cara. Até a ideia, assim, do gameplay parecia boa, pra dizer a verdade, quando eu vi, assim. Só que não é, cara. Olha, eu, pô, pra falar triste. A verdade, eu comecei a desanimar quando eu vi na capa o Scorpion segurando uma kunai. Ah, mas o Scorpion usa uma kunai desde o Deadly Alliance. What? Não, não. Scorpion usa uma kunai? Tá maluco? Scorpion bate na mão e cospe fogo na sua cara. Não, mas ele... usa não, uma... mas... O Scorpion... A massa de arma que o Scorpion usa é uma espada de ninja, não é uma kunai. Exato. Não, mas eu digo, ele não usa kunai. A partir daquele PlayStation... Daquele Mortal Kombat do PlayStation 2, aquele Deadly Alliance, ele já não usa... Ele não tem mais o bichinho que sairia da mão dele... pra fazer o Come Over Here. Ele joga uma kunai... Ele sempre foi. Mas a partir da Alliance, ele joga uma kunai presa numa corda e puxa o cara pela corda. O que é ridículo. Aquele bichinho era muito mais legal. Também concordo. Então não é exatamente novidade o Scorpion usar uma kunai. Mas é muito escroto você ver ele de frente pro Batman segurando uma kunai enquanto o Batman vai dar um burro na cara dele. É, muito escroto ver ele também segurando uma kunai na frente do Superman. Não, o ruim é ele usar uma kunai pra segurar, bater, quer dizer, entendeu? Tudo bem ele usar a kunai lá pra fazer o get over here, saca? Pode ser até, sei lá, nem tanto, mas pode ser. Agora, mas ele usar pra bater, o Scorpion... Usar pra bater, foda, né? Pra que ele vai precisar de uma kunai? Vai bater na mão. O cara cospe fogo, entendeu? É, pois é. Então, cara, esse jogo foi horrível. Foi... Bruxante total. Apesar de não... Além disso, cara... Foi broxante, porque você queria ver os seus heróis da DC fazendo fatality e arrancando cabeças. A maior dúvida quando anunciaram o título era justamente esse, tipo, como vão ser os fatalities dos caras da DC? E a resposta foi clara, nenhum, tipo, eles não têm fatality. Não, só os personagens do Mortal Kombat mesmo, que todo mundo já tava basicamente familiarizado, e os Mortal Kombat, e os fatalities dos caras mesmo do Mortal Kombat... Nem são tão violentos. É, ficaram um soft violence. Uhum. Esse negócio de soft, cara, eu tenho sérios problemas com isso. O soft nem é tudo e nem é nada, entendeu? É aquela merda. É tipo, a gente tava comentando aqui, eu vou botar um pi quando eu falar. Mas tem um lugar chamado Soft Taco. Cara, eu me recuso a ir numa porra de uma comida mexicana que tem soft no nome. Tipo, eu vou ter... leve gosto de pimenta, mas essa merda não é pimentada? Não, cara, você tá indo comida mexicana pra você se fuder com pimenta. Pior que é. Entendeu? Sem condições, não há condições mesmo. Não há condições, velho. Absurdo. Então, por isso ele tá nessa lista, é uma bosta de jogo, mas a trilha sonora dele é muito foda. Então eu vou escolher a música da Batcaverna do Mortal Kombat vs DC, toca aí. We'll be right back. voltando aí, mas minha última música, né? É, eu vou falar sobre, de novo, Sonic. E dessa vez, Sonic Unleashed, cara. Prometia, quando apareceu o Sonic correndo em, sei lá, numa Grécia fictícia, ou numa Itália fictícia, correndo por telhados e voando rápido, rápido, com uma luz de um jeito nunca visto. Só que no final do trailer, o Sonic virava... Ele não virava nem um lobisomem, ele virava um Werehog, que seria algo como... Um cuspinhozomem. É, isso aí. Exatamente. Poxa, não, seria, não, seria nem porco espinhozomem, né? Porque não é homem, então seria um... É. Um lobispinho. Basicamente, é um... Só o nome escroto, né? Pois bem. Só horrível. Então, essa parte eu acho que foi o que matou o jogo 100%. Porque você fases assim, tipo, porque quando você quer jogar Sonic, pelo menos eu que sempre joguei Sonic, você quer correr, feito um louco, correndo, pegando moeda, correndo, no máximo pulando e batendo os bichos assim, mas isso é o máximo, saca? Mas sempre foi a intenção deles, né? É, do jogo do Sonic, você correr igual um louco enquanto faz as coisas. Então, tem o maior problema do Sonic Unleashed, que é assim, a fase de corrida do Sonic Unleashed é ótimo. É tipo, a lá Sonic Colors, que é toda certinha e tal. É muito bom, só que dura um pouco tempo, dura, sei lá, uma fase que dura mais, sei lá, cinco minutos. Sendo que é uma fase como o Werehog, que cada mundo tem duas fases, uma fase de dia e outra noite, como o Werehog a fase dura, sei lá, 12, 13, 15 minutos. Então é bem broxante, cara. Isso assim estragou totalmente o jogo. Então, Unleashed é do caralho, Werehog é o caralho, porra. Mas fora isso, a trilha sonora de Sonic Unleashed, pra mim, com certeza, é a mais espetacular de todas as trilhas sonoras de Sonic. Sonic Unleashed tem uma trilha muito boa, digna de, sei lá... Peraí. De todos os Sonics? Ah, sim. Por exemplo, Green Hill Zone e tal, Emerald Hill Zone, são músicas fodas, saca? Épicas e tal. Só que... Mesmo assim, elas não têm, sei lá, eu acho que elas não têm a profundidade que tiveram Sonic Unleashed. Não tô dizendo que são músicas ruins, mas então eu posso refazer minha frase e falar que dos jogos Sonic atuais, a partir do Dreamcast pra frente... É, a partir do 3 pra frente já pode considerar. É, verdade. Mais ou menos aí, são uma trilha fantástica, digna só de grandes músicas. Tá. Então... Sonic Unleashed, Spagonia, Rooftop, Run, Day, toca aí. We'll be right back. Cara, agora eu vou falar aqui de um jogo, cara, que eu acreditei. Tipo, o jogo tinha a proposta de ser um Kill Bill. Mas um Kill Bill, porra, tu vê o jogo assim, caralho. É. Sangue, tiro, slow motion pra caralho. Duas pistolas, não sei o quê. Aí tu pensa, porra, slow motion pra caralho, vai ser legal. Mas o slow motion jogo, porque tudo, sempre que você atira, exceto se você não esteja em pé, normal, andando, ele não dá slow motion. Então, você tá andando na parede, pula, dá um slow motion. Pula pra frente, dá um slow motion. Desliza no chão, dá slow motion. Mas a temática é tipo igualzinha a parada de. Do Kill Bill, saca? Sangue, não sei o quê. Tem uma parada editada, tipo um filme editado, com comercial com meio, igualzinho a Tarantino, saca? Tarantino. É uma referência bem óbvia, bem clara. Só que onde o jogo peca e peca feio, na história, enjoa. Eu ainda não consegui zerar o jogo. Jogabilidade mal feita. É, travado, enjoa rápido, só tem quatro armas. Porra, foda-se, saca? Enjoa muito rápido. Mas, em compensação, cara, por ser um tipo estilo Tarantino, eles pegaram bem esse negócio do Tarantino e botaram as músicas perfeitas, cara. As músicas são muito boas, muito boas. Aí tem um certo período do momento lá que ela mata um cara e vai sangue na cara dela. Ela fica puta, não sei porquê. Aí, nessa hora, você se perde o controle, fica um sinal todo vermelho de sangue e tal. E toca uma música muito boa que se chama X Lost Control. Que, cara, fica sempre que toca, sempre que vai pra essa violência, apesar de ser mais maçante ainda, sabe? Que você mata todo mundo com tiro, de negócio ser muita gente mesmo. Slow motion. É muito foda a música. As músicas são perfeitas. São perfeitas mesmo. Então toca aí, X-Losco. Pessoal, para minha última música, eu escolhi um jogo de um videogame clássico, direto do Nintendinho, Karate Kid. Ui! Cara, a trilha sonora dele foi bem elaborada, assim, 8 bits e tal, bacana. Só que, meu, eles pegaram a história do Karate Kid e transformaram num multiplayer, né? Porque você pode jogar até de dois jogadores. Beat'em Up. Nossa. Tipo, tudo porque... que o Sr. Miyagi prezava, que era não violência, você usar como última forma e só como defesa, foi jogado no lixo, fizeram um beat'em up e de dois jogadores com o personagem principal sendo o Daniel-san. E quem é o outro? Daniel-san. É o Daniel-san. Pera, os dois são Daniel-san. Nem pra ser o Miyagi. Genial. Sim, tipo, o Sr. Miyagi, o cara mais pacífico do mundo, vamos jogar ele no beat'em up. Ah, no 3, no 3 ele bate nos caras lá. Eu só assisti o 3. Cara, não, sem questões, sabe? Eles conseguem baixar o nível quando a gente menos espera. E o jogo é baseado justamente no Karate Kid 3, que é quando ele vai pro Okinawa com o Sr. Miyagi. Pois é. Não, esse não é o 2? Não, o 2 é... Não, o 3 é aquele que tem o cara que tem o método Silver Rapid. Isso, Silver Rapid é o 2 e o Okinawa é o 3. Aí o 4 é... Eu assisti só o 2. 4 é com a garota. Ah, tá ligado. Aquele cara do Silver Rapid, ele é muito legal. Eu achei que ele era o Tommy dele. Ele é tipo um Steven Seagal bombado. É, ele é tipo o Tommy do Mortal Kombat. Do Mortal Kombat não, do Power Ranger, entendeu? Ah, cabeludo, então. Só que mais bruto, né? É, mais filho da puta. É, então, cara, beat'em up de Karate Kid realmente merecia estar nessa lista. Mas a trilha sonora dele, mesmo sem 8 bits, é muito boa. Então, pra minha música, eu vou escolher Karate Kid, Tendinho, No Deaths. Toca aí. We'll be right back. Pessoal, então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse Game Track especial 24 jogos ruins com música boa. E espero que não tenham sentido tanto assim a falta dos Abuzeta, que eu tenho ocupado bem o lugar. Não, vamos saber disso pelos comentários. Eu já senti falta, falo mesmo. Foiola. Sou mesmo. Então, sentiu falta dos Abuzeta no Cash 24. Isso é suspeito. Claro. Suspeitíssimo. Vocês não sabem de nada. Então lembrem de comentar, mandar e-mails, sigam o nosso Twitter, @meialuax, tem sempre as novidades do blog rolando ali, as news, as colunas que estão saindo. Lá no site, no cantinho, vocês vão encontrar a agenda dizendo quando saem essas colunas, confiram lá certinho quando sai a coluna que vocês gostam. E é só, valeu Javan. Ah, nada, que isso, tô sempre aí. Bom saber, né? Valeu, senhor B. Bom, valeu pelo convite pra falar de jogos ruins. Eu tinha que libertar esse, que eu tinha que falar sobre o Wet, cara. Não falei de Wet no galinho até hoje. Putz. Cara, esse já acho por esse jogo. Eu tenho ele aqui, eu quero zerar, mas eu não quero zerar. Tá? Tipo, e agora seria a hora que alguém falaria valeu Excel, mas o Excel. Vai te fuder, Excel. Já tá de apresentador hoje, então eu me sinto deslocado. O Silvio Santos enfia o bambu no curso. Aí o bambu, né? O bambu. Então, galera, nos encontramos no Game Track número 25. Até lá. Yeah! Uni!